No último fim de semana, nós vivemos um momento triste de nossa história com a destruição do Museu Nacional no Rio. É uma tragédia que acende o alerta em todo o país, especialmente em Minas Gerais, né, que tem a maior quantidade de bens culturais protegidos e de cidades turísticas, né, reconhecidas inclusive pelo Instituto Brasileiro de Turismo. Para falar sobre a proteção do patrimônio histórico do Estado, nós conversamos com a promotora de justiça, Gisele Ribeiro. Promotora, boa tarde. Quais medidas preventivas o Ministério Público de Minas pode tomar para evitar que algo parecido com o que aconteceu no Rio aconteça aqui no nosso Estado? O Ministério Público atua preventivamente há vários anos ao transmitir orientações aos responsáveis por bens culturais e por locais que comportam bens culturais sobre segurança e conservação. É o caso, por exemplo, do Manual Básico de Segurança e Conservação do Patrimônio Cultural Sacro, que foi desenvolvido pelo Ministério Público em 2013 e amplamente distribuído para arquidioceses e paróquias. Além disso, o Ministério Público atua sempre que recebe informações, seja da população, seja de outras autoridades, sobre a ausência de condições de segurança de bens culturais. É importante destacar que a fiscalização é de competência do Corpo de Bombeiros Militar e o Ministério Público vai atuar incitando os responsáveis pelos imóveis de valor cultural ou que abriga bens de valor cultural a respeitar a legislação estadual de criação de sistemas de prevenção a incêndio e pânico. Certo. Então, há uma preocupação, uma atuação específica do Ministério Público para garantir que os bens culturais estejam protegidos contra incêndios, como o que aconteceu no Rio, né? Sim, o Ministério Público exige, seja extrajudicialmente, seja judicialmente, que os imóveis históricos de uso coletivo ou os prédios que abriguem acervos históricos, como nós dissemos, museus, arquivos públicos, elaborem projetos de prevenção a incêndio e pânico e, após a aprovação pelo Corpo de Bombeiros Militar, efetivamente implantem esse sistema. A tragédia do Rio motivou agora para o Ministério Público uma busca ativa sobre essas informações. Ela nos fez questionar se realmente o Ministério Público está recebendo as notícias sobre eventuais omissões pelos responsáveis por este patrimônio. E, por isso, houve uma orientação geral aos promotores de justiça de defesa do patrimônio cultural de que requisitem informações aos responsáveis por estes imóveis sobre a existência do auto de fiscalização do bombeiro e do alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros, aprovando um sistema de prevenção a incêndio e pânico. Promotora, que lições a gente tira dessa tragédia que aconteceu no Rio esse fim de semana? O fato que aconteceu no Rio de Janeiro foi realmente uma grande tragédia que ocasionou perdas irreparáveis à nossa história. É impossível ver-se um lado bom nisso que aconteceu. O fato mostra o quão frágil é o nosso patrimônio cultural e como a história de milhares de anos pode ser destruída em poucas horas. Mostra também como é fundamental o investimento em ações preventivas e a necessidade de que haja sistemas de prevenção contra incêndio e pânico elaborados, implantados e eficientes. E a população, o cidadão, ele pode contribuir, pode ajudar a proteger o patrimônio cultural de alguma forma? Com certeza, a população pode ajudar cobrando dos responsáveis, dos administradores dos imóveis que contêm patrimônio cultural ou que constituem patrimônio cultural, cobrar então desses administradores responsáveis o cuidado com o patrimônio cultural. A população pode também ajudar simplesmente não criando situações de risco próximo, né, a esses edifícios ou nos edifícios. E aí nós vamos dar como exemplo. Evitar fumar, né, perto desses prédios históricos ou evitar acendimento de velas desprotegidas. Né? E, por último, o cidadão, né, a população pode denunciar a falta de segurança ao Corpo de Bombeiros Militar, através do telefone 181, ou ao Ministério Público, pela Promotoria de Justiça da sua comarca ou pelo telefone 127. Certo, nós conversamos com a promotora Gisele Ribeiro. Muito obrigado pelos esclarecimentos, promotora. Eu que agradeço. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial.